Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Nós estamos aqui para escutar a voz do Senhor. Então esteja atento, esteja com seu ouvido, seu coração, a sua mente aberta para escutar a voz do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia e ler um salmo muito conhecido. É o salmo de número 100. Na minha versão, o título desse salmo está escrito assim: Hino de Ingresso ao Templo. Queria que vocês prestassem bastante atenção na leitura desse salmo, porque é um convite daquele a quem nós devemos escutar a voz nessa noite. O dono do mundo. É o convite do dono do mundo para nós. Diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vou repetir o versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, nós estamos na casa daquele que é bom. É a casa do Senhor. Isso é para nós um motivo de muita alegria. Privilégio. Privilégio estar na casa do dono do mundo. Ele reservou essa agenda aqui para nós hoje. Foi ele que providenciou esse espaço. Foi ele que providenciou esse momento. E ele é bom. Deus é muito bom. Deus é excelente. E diante desse Deus, que é muito bom, que é excelente, na casa do Pai, nós vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nessa semana que se inicia. Todos nós temos alguma coisa para resolver essa semana, pequeno ou grande. Algumas pessoas estão de férias na escola, outras não. Algumas pessoas vão ter uma conversa difícil essa semana, às vezes, resolver alguma pendência com alguém. Então nós vamos apresentar diante do Senhor aquilo que angustia o nosso coração, aquilo que às vezes traz um gosto ruim na boca da gente. Então nós vamos apresentar diante do Senhor agora a nossa causa. Eu convido a Jeane, que vem até aqui, que ore pedindo a Deus que nos abençoe esta semana. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Queremos, ó Deus, ser encontrados por Ti aqui, ó Deus, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Por isso nós Te pedimos que o Senhor, ó Deus, se manifeste nas nossas vidas nessa noite. Colocamos, ó Deus, aos pés da Tua cruz, Senhor, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, aquilo que nos aguarda, que nós nem sabemos nessa semana. Mas queremos aprender a confiar, descansar em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus que tem compromisso com as nossas necessidades. O Senhor é um Deus, ó Pai, que tem nos conduzido em triunfo. E aquilo, Pai, que porventura tem nos acometido na caminhada, Senhor, de forma a nos levar a algumas dificuldades, Deus, o Senhor tem propósito. O Senhor quer, ó Deus, nos ensinar. O Senhor quer nos atrair. O Senhor, ó Deus, quer se revelar mais e mais a cada coração. Por isso nós te pedimos, abra o entendimento do teu povo nessa noite, para aprender, ó Deus, que em todas as coisas o Senhor é bom e abençoador. Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora com muita alegria, nós vamos declarar a aceitação desse convite, que é celebrar o Senhor com alegria. Cantemos esse cântico com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Thank you. fui escalado para estar aqui à frente hoje, conduzindo a programação do culto, Deus colocou um desejo no meu coração que a gente incluísse um espaço nesse culto para que nós orássemos pelos jovens da nossa igreja. Nós temos ouvido falar aí que a vida não está fácil para ninguém. Todo mundo tem uma propaganda que eu achei muito interessante, que uma modelo vai numa loja, e as modelos normalmente são magrinhas, né? Aí ela pede uma calça para experimentar, e a calça não serviu, ficou apertada. As vendedoras ficaram muito satisfeitas e falaram assim, a vida não está fácil para ninguém, né? Até a modelo a calça ficou apertada. A vida não está fácil para ninguém. Para os jovens que têm que tomar decisão sobre o curso que vão fazer no vestibular, que tem que tomar uma decisão, às vezes, na hora de marcar a questão na prova, que tem que tomar uma decisão em relação ao emprego. Então, Deus colocou esse desejo no meu coração para que nós orássemos especificamente pelos jovens dessa igreja. E eu convido a todo mundo aqui que é jovem, que vem aqui na frente, agora, colocar diante de Deus, às vezes, essas questões, você está querendo namorar e não consegue. Então, eu vou convidar o nosso pastor que vem aqui à frente, que ore pela vida dos jovens da nossa igreja. Mas é agora, não pode perder a oportunidade, não. Vamos lá, gente. Feche teus olhos, eu queria que você, como igreja, estendesse a mão a cada um deles. Bendito seja o nome de Deus. Santo seja o nome de Deus. Amém. O Senhor nos fez sonhadores, Deus. O Senhor nos fez para sonhar sonhos do Senhor. E como é bom, Jesus, ouvir a Tua voz e deixar ser guiado pelo Teu Espírito. Nós queremos Te pedir, Pai, de uma maneira muito especial a cada jovem que aqui se encontra e os que não puderam vir. Que o Senhor estenda a Tua mão de graça e de toda a verdade. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é o Espírito da verdade e nos levará a toda a verdade. Então nós colocamos, Papai, a vida de cada um deles, para que eles sejam, Pai, ricamente guiados e orientados na Tua presença. O profeta Isaías declara, se te desviares para a direita, se te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, permanecei nele. Dê firmeza de caráter a cada um. Dê a compreensão a cada um que esperar no Senhor não é perda de tempo. Que confiar no Senhor significa um embate com as trevas e os valores deste mundo. E por isso nós não somos guiados pelos nossos pensamentos, nem pelos nossos sentimentos, mas segundo os teus preceitos santos e benditos. Que o Senhor possa guardá-los, Papai, na entrada e na saída. Preciosa é a vida de cada jovem que aqui se encontra. Façam eles sonhadores. Façam ele com sonhos do Senhor. Façam com que ele seja um instrumento da glória do teu nome. Produza no coração dos teus filhos, das tuas filhas, a intrepidez de confiar no Senhor. A intrepidez de esperar no Senhor. Na certeza que os jovens se cansam, que os velhos se cansam, mas os que esperam no Senhor subirão como asas. E como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Oh Deus, que o coração deles seja então acendido a um patamar diferente, numa concepção que há uma aliança, e esta aliança que o Senhor faz a cada um é uma aliança irrevogável. O mais profundo que nós possamos andar no abismo, o mais elevado que nós possamos chegar, Senhor, nas auroras da Tua presença, O Senhor sempre estará conosco. O Senhor é o escudo, é o pavês, o Senhor é a proteção. Nós te pedimos então, Pai, que eles se sintam amados pelo Senhor. Que o Senhor dê um toque revigorante. Que eles possam compreender que toda a intrepidez e toda a ousadia, ela deve ser sempre permeada de submissão. Porque submissão significa liberdade. Submissão aos teus propósitos, aos teus mandamentos, às autoridades instituídas, significa liberdade. E quando nós nos submetemos então a Ti, e quando nós colocamos a nossa vida no Teu altar, haverá o resplendor da Tua glória. E nós abençoamos então a cada um deles, que eles possam esperar no Senhor para casar, que eles possam decidir a profissão e a vocação, entendendo que é uma vocação celestial, seja qual for ela. Então, ouvir a Tua voz, traga luz, lucidez, fogo, graça, discernimento, coragem, ânimo e vigor a cada um dos Teus filhos. Nós Te pedimos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, glória a Deus. Amém, igreja? Antes dos jovens sentarem, vou falar um versículo. Fica aqui. Vou falar um versículo que me ajudou muito quando eu tinha a idade de vocês, que era bem pouco tempo atrás, né? Que eu estou ficando novo há mais tempo. O cara mais inteligente desse mundo diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Então é um convite para ter uma juventude bonita, uma juventude boa, alegre. E vocês, como nós, estamos vivendo num universo de informação muito grande. É muita coisa para decidir, muita coisa para estudar, muitos caminhos para percorrer, um universo de informação. E a próxima música que a gente vai cantar agora, Sejas Meu Universo. Eu vou convidar vocês aqui na frente para virar para a projeção, cantando que vocês querem que Deus seja o universo. Convido a igreja a se colocar de pé para a gente cantar o próximo cântico. Meu universo, eu quero dar-te a pesquisa, né? Quem está fazendo aniversário hoje? Além da nossa irmã, alguém faz aniversário esta semana entre os jovens aqui? Vou convidar a Carol que faça uma oração de ação de graças. Pode. Pelo aniversário da nossa irmã. Senhor nosso Deus, nós como igreja, Pai, te agradecemos pela vida de Edinélia, Senhor, que é aniversária nesse dia. Senhor, nós que temos convivido com ela, sabemos que ela é uma moça, Senhor, que busca a tua presença. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos porque desde o dia que ela te conheceu, o coração dela tem permanecido nos teus caminhos, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor dê longevidade a Edinélia e que todos os dias da vida dela, Pai, ela possa continuar na tua presença, conhecendo o Senhor mais e mais. E eu te agradeço pela vida dela como nossa irmã em Cristo, como nossa amiga, como alguém com quem nós podemos contar em todo o tempo, Deus. Obrigada pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. E ao final do culto, podem cantar parabéns para ela também, viu? Dá um abraço nela. Convido a todos que a gente abra as nossas Bíblias no Salmo de número 32, mesmo assentados, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler, mas acima de tudo, em reverência ao Senhor da palavra. Salmo 32, eu vou ler do versículo de 1 a 5. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Jovens, mesmo assentados agora, dizer para vocês o seguinte: que a não confissão de pecados faz a gente envelhecer. Adultos, a confissão de pecados faz a gente ficar conservado, faz a gente parar de envelhecer. E agora nós temos esse momento aqui, que eu convido a cada um, sozinho aí, você e Deus, a colocar diante dele o seu pecado e pedir perdão. Nós vamos abrir o nosso coração diante do Senhor. E depois de um pequeno espaço de tempo, eu vou chamar a Enia, que vem aqui e ore a Deus, levando a Ele o nosso pedido de perdão de pecados. Aqui, Pai, na tua presença. Pai, nós te louvamos porque temos acesso ao Senhor, Deus. E nesse momento podemos te pedir, ó Pai, perdão por tudo aquilo que tem te desagradado, Jesus. Deus, nós te pedimos perdão por termos ferido a tua santidade, ó Deus. Em tudo aquilo, ó Deus, que te desagrada, Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. Diante de ti agora, Pai, a tua igreja confessa, Deus, tudo aquilo que tem te desagradado, entristecido teu espírito, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, e nos purifica, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos fez e nós somos teus, Senhor. Somos o rebanho do teu pastoreio, Jesus. Por isso, Pai, nós queremos ser como ovelhas obedientes, Jesus. Então tira de nós toda a rebeldia, Deus, toda a incredulidade, ó Deus. Toda a impureza, Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Porque o Senhor pode afastar os nossos pecados, assim como o Ocidente está distante do Oriente, Jesus. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos lave, ó Deus. Porque nós temos o teu sacrifício como perfeito, Jesus. E não queremos considerá-lo, ó Deus, impuro, pecando novamente, ó Deus. Porque o Senhor fez o sacrifício perfeito na cruz. E nós queremos honrar o Senhor por isso, Jesus. Então nos limpa, meu Deus, e nos purifica. Nos perdoa, Deus, por tudo aquilo que te entristeceu, Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, o evangelho escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16, tem uma notícia muito boa. Às vezes a gente vem e fala, ah, o evangelho é uma boa nova, né? É notícia boa. A notícia muito boa. Se alguém chegou aqui hoje chateado, se alguém chegou aqui hoje assim, num dia não muito legal, olha a notícia boa que a gente tem a partir do que está escrito aqui na Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, minha querida, tem chance para nós. Não interessa o estágio em que nós estejamos, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, inexplicável. Ele mandou o melhor que ele tinha, o Filho dele, o próprio Deus encarnado, para morrer no lugar que era meu, que era seu. Isso é uma notícia muito boa. Isso tem que trazer para nós assim um regozijo muito grande. É essa notícia que nós vamos cantar agora, porque uma graça dessa não tem tamanho, porque Deus amou ao mundo, a mim e a você, de uma maneira tão grande, que Ele mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Essa graça não tem tamanho, é para mim e é para você. Glórias a ti, Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Te louvamos essa noite, Jesus, pela tua doce presença, Pai, neste lugar, pelo teu amor incondicional, Jesus. estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Meus irmãos, ainda de pé, vamos agradecer essa notícia boa. Senhor, não tem palavras em qualquer dicionário que possa expressar qualquer gratidão pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor decidiu nos amar. Não tinha nada de bom na nossa vida que pudesse despertar no Senhor qualquer coisa, mas o Senhor decidiu nos amar. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, alvo desse amor. Que venha, ó Deus, o reino do Teu Filho sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o nosso universo, Senhor. Que o Senhor seja o dono das nossas decisões, Senhor. Nós Te agradecemos porque esse amor um dia nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia a gente conheceu esse amor. O Senhor nos deu essa honra e esse privilégio. Em nome do Teu Filho, a expressão maior do amor é que Te agradecemos. Amém. Vamos ler mais um trecho da Bíblia, que está em Colossenses 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 17. Nos últimos domingos nós temos meditado aqui na igreja sobre a questão da unidade. E hoje, mais um domingo, nós estamos aqui direcionados para esse tema. Então eu vou ler aqui na minha versão, que diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, esse momento agora, eu queria que vocês meditassem bastante sobre essa questão da unidade, porque é o momento da gente trazer os nossos dízimos e ofertas. Quanto de amor nós temos ofertado ao nosso irmão? Quanto de perdão nós temos ofertado ao nosso irmão? A nossa esposa, nosso pai, nossos filhos? Esse é o momento de oferta que a gente separa aqui no nosso culto, para a gente trazer recurso financeiro. Mas eu queria que vocês pensassem bastante quanto a gente tem ofertado de perdão, de amor, de paciência. Na minha versão fala assim: suportai-vos uns aos outros. Isso aqui não quer dizer que a gente tem que aturar um ao outro, não. É dar suporte. Nós fazemos parte de um exército e muitas vezes temos deixado os nossos feridos para trás. Mas, meus irmãos, o convite aqui é para que a gente venha acudir os feridos do exército do Senhor. E a gente pode acudir, inclusive, contribuindo financeiramente. Quantos irmãos nossos espalhados por esse país estão passando necessidade. Então, meu irmão, traga o seu dízimo e oferta, enquanto vai ser cantada aqui uma música muito bonita, que não é tão conhecida da igreja. Você que é nosso visitante, eu queria que você soubesse o seguinte: você ficasse muito à vontade, isso aqui é um momento nosso, isso aqui é uma obrigação nossa, você está livre, inclusive para que, se você quiser ofertar, se ardeu um negócio aí no seu peito, fala, eu quero ofertar, você pode trazer sua oferta, não tem problema nenhum. Então traga com alegria seu dízimo, sua oferta, mas não se esqueça de oferecer perdão, amor, longanimidade, paciência. É graça, Senhor, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Foi teu imenso amor, Senhor, que nos trouxe aqui essa noite para encher os nossos corações da tua presença, do teu amor. E é isso que nós vamos cantar agora, Igreja Amada do Senhor. Aleluia. Acelerou um pouquinho aqui. A graça do Senhor, ela é duradoura. A gente só quer repetir com vocês. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou com teus laços de amor. Mais uma vez. É só pela graça, meu irmão. É só pela graça. Vou convidar o Marcílio que ore a Deus agradecendo os dízimos e ofertas. Senhor, te agradecemos por esse momento, pelas ofertas dadas aqui no teu altar. Que o Senhor abençoe, já que tudo vem de ti, todas as dádivas, duas boas dádivas vêm de ti, Senhor. Que o Senhor transforme essas ofertas em boas dádivas. Que o caminho dessas ofertas seja para ajudar os irmãos e para edificar a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Pai, nós queremos abençoar cada criança aqui que se encontra. Bendita e preciosa, Senhor, são as crianças. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa trazer luz e graça a cada uma delas. Pedimos a tua bênção, a proteção do teu nome, e que o Senhor possa trazer a direção, o poder, o espírito, a direção para cada uma delas. Colocamos também, Pai, os seus pais aqui representados, que eles possam ser, Deus, um instrumento de levar o teu amor e viver o teu amor a estas crianças, e que elas sejam instrumentos poderosos para a manifestação da tua glória em Cristo Jesus. E a igreja diz: amém. Vão na paz, crianças. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 12, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Assentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, meu querido, abre o seu coração, deixa Deus continuar falando ao seu coração, meus amados. Diz assim a palavra do Eterno: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do nosso corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que nós somos indecorosos, perdão, e os membros em nós que são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre juntos, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja de Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas, todos interpretam juntos. Entretanto, buscam com dedicação os melhores dons. Pai, aqui está a tua palavra santa. Eu quero te pedir, Deus, uma direção especial do teu Espírito. Uma presença gloriosa de unidade e de discernimento da grandeza de fazermos parte do corpo de Cristo. A grandeza e a honra, Deus, e o Senhor ser o cabeça deste corpo, e nós somos membros ligados, interdependentes uns dos outros. e que possamos abençoar e ser abençoados, tratar e sermos tratados, edificar e sermos edificados, exortar e sermos exortados. Então, Deus, nos leve à grandeza e à dimensão tão especial de vivermos em comunhão. Porque o salmista declara quão bom e agradável os irmãos viverem unidos, porque aí o Senhor ordena a sua bênção. Nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua glória, o teu poder sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. E a igreja diz, amém, Senhor. Uma orquestra é composta de 50 a 100 instrumentos musicais. Eles são regidos de uma maneira harmônica, onde se produz um som tão bonito, tão especial, que pessoas choram, se emocionam, pessoas são impactadas, porque há uma harmonia e há uma interdependência em cada um desses instrumentos. Existem 5 tipos de instrumentos que embelezam uma orquestra. São os instrumentos de cordas, de madeiras, metais, percussão e de teclas. E cada um desses instrumentos, eles são dirigidos por uma partitura, por um maestro, que precisa estar no tom, precisa estar no mesmo ritmo, na mesma sintonia, para que haja um conjunto harmônico e belo. Mas se houver instrumentos mais altos do que outros, ou mais baixos, ou se a pessoa perder o ritmo ou a nota, toda a orquestra vai sofrer por isso. Me desculpa a simplicidade, o Marcílio, que é um especialista na área. Eu só quero trazer aqui, meu querido, que a igreja do Senhor é a mesma realidade. O apóstolo Paulo está trazendo uma concepção da importância de nós vivermos em unidade, da importância de nós vivermos, meu querido, unidos em Cristo. Domingo passado falávamos que você e eu fazemos parte deste corpo de Cristo, que fomos selecionados não pelo Filipão, que nós fomos selecionados pelo Espírito Santo para fazer parte do reino de Deus, para fazermos parte da casa de Deus, porque a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então quando você declara que só o Senhor é Deus, que Deus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, então você está sendo guiado pelo Espírito Santo, que te conduziu a dizer esta verdade tão inefável, tão arrebatadora, que vai nos levar literalmente para toda a eternidade ao céu. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Ninguém faz parte da igreja de Deus se não for pela atuação do Espírito. O Espírito Santo então te comove, te convence, nos convence, meu querido, que Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, por sua vez, meus amados, ele nos dá um ministério na casa de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Pai, na sua multiforme graça, dá diversidade no corpo de Cristo para manifestar vários tipos de ministérios. Foi a nossa pregação de domingo passado em 1 Coríntios, no capítulo 12. Se você puder ler em casa depois, tanto melhor. E agora, Paulo vai dar continuidade a este texto, dizendo que o corpo de Cristo, apesar de ter muitos membros, é um só corpo, é uma só unidade, para a manifestação da glória de Deus. Esse texto, meus amados, nos ensina verdades muito preciosas da importância de nós vivermos unidos. Cada vez mais a gente escuta a seguinte expressão, que é um contrassenso teológico: crentes desigrejados, crentes sem igreja. Se você é crente, você tem que ter uma igreja. Porque, meus amados, é o Senhor que instituiu isso para nós. Hebreus diz que quando se aproxima o último dia, não deixe de congregar como fazem muitos de vós. Fazer parte do corpo de Cristo, meu querido, é aprender a viver em comunhão, porque a nossa espiritualidade é uma relação individual com Deus, mas também uma relação coletiva com o nosso próximo. E essa individualidade com Deus vai se manifestar de uma maneira santa e bendita com o nosso semelhante. E com o nosso semelhante nós somos tratados, abençoados, e nós somos transformados pelo poder do próprio Deus. Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa pessoas para nos tratar. Depois de Deus, meu querido, as duas coisas que mais transformam o ser humano são pessoas e palavras. E muitas pessoas deixam de congregar porque ficaram chateados com fulano de tal, porque não gostaram de coisas A, B e C. A grande maioria das pessoas deixa de participar de uma igreja local por problemas de relacionamento. Nós temos que entender que o corpo de Cristo é uma unidade constituída de muitas partes. O corpo de Cristo é uma unidade de muitos membros constituída, meu querido, perdão. O corpo de Cristo é uma unidade constituída de muitos membros. E por que existem muitos membros no corpo de Cristo? Porque Deus é um Deus criativo. Porque o Senhor, meu amado, Ele é o Deus de toda a criatividade. Se você parar para pensar que existem bilhões e bilhões de estrelas, milhões e milhões de seres vivos, e Deus fez cada um com um propósito, e cada um desses seres vivos foram feitos para o louvor, para a glória do próprio Deus, assim como você e eu. Então, meus amados, quando nós entendemos essa realidade, que somos um só corpo, a despeito de sermos muitos membros. Veja que no versículo 13, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. Esse texto está dizendo que Deus não faz acepção e não faz distinção de pessoas. Os judeus são extremamente xenofobistas, eles acham que eles têm a palavra de Deus, e realmente Deus deu a eles, e os outros povos são gentios, ou seja, são povos pagãos, são povos que eles não podem se relacionar, mas em Cristo isso foi quebrado, e agora Paulo fala que não existe nem grego e nem judeu, não há uma diferença de raça. Aliás, o esporte tem essa beleza de trazer povos distintos com o mesmo propósito, para jogar, para participar de uma competição, e quebra-se conceitos, ou preconceitos, ou racismo. Aliás, toda vez que você vê uma partida de futebol agora na Copa, vê lá, né? O que está escrito lá? Não ao racismo. E Jesus, esse texto está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não faz acepção de etnia. Que Deus não faz acepção de classe social, porque Ele diz, em Cristo, tanto o Senhor quanto o escravo, são o mesmo. Não há uma diferença para o Senhor Jesus de um escravo ou de um homem livre. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele vai um pouco mais profundo nesse próprio texto, e é um versículo paralelo, ele diz, em Cristo não existe nem homem, nem mulher. Diga para mim, não existe nem homem, nem mulher. Os machistas de plantão, meus queridos, vão ter que torcer o bigode. A mulher é bênção de Deus e ela não é uma vírgula menos do que você. Repete aí, meu amor. Pô, não é nada. O que difere o homem da mulher são os papéis e as funções pelas quais Deus elegeu cada um. O homem e a mulher. Engrandecido seja o nome de Deus, meus queridos, porque nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E neste corpo, apesar de sermos muitos membros, somos um só corpo. Então, meu querido, se você olha para uma pessoa e fala, puxa, aquela pessoa tem um carro e eu não tenho. Essa realidade não tem nenhuma correlação no mundo espiritual. Ele é homem e eu sou mulher. Essa realidade no mundo espiritual não tem nenhuma relação. Ah, ele é um estrangeiro e eu sou brasileiro. Esta realidade não tem nenhuma relação no mundo espiritual. A unidade é o reflexo da nossa espiritualidade. Por isso, o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 4, que nós temos que perseverar para mantermos a unidade pelo Espírito Santo. Preservar a unidade do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo está dizendo a você e a mim, o que produz unidade é o Espírito Santo. E quando nós, meus amados, por conta de fofoca, inveja, ciúmes, maledicência, egoísmo, nós nos degladiamos internamente, nós estamos então sendo um empecilho do mover de Deus, nós estamos sendo um instrumento, não de Deus, para que haja divisões ou sequelas no corpo de Cristo. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Essa pergunta nós temos que nos fazer. Eu tenho feito todo esse esforço? Jesus Cristo diz: aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Então, meus amados, será que nós somos pessoas que estamos agregando no reino de Deus? Agregando no reino e na casa do Senhor, suportando uns aos outros no amor de Cristo, sujeitando uns aos outros no amor de Cristo, amando uns aos outros no amor de Cristo, preferindo a honra um dos outros no amor de Cristo. O que produz unidade é o Espírito Santo, e a manifestação do Espírito Santo por meio do amor nos leva a uma liga perfeita, santa, bendita, majestosa para a glória de Deus. Somos muitos membros, mas apenas um só corpo. Mas esse texto nos vai mais longe, ele diz que cada parte do corpo tem um papel decisivo. Cada parte do corpo, cada membro do corpo tem um papel fundamental na casa de Deus. No versículo 15, ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. No versículo 22, ele declara: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem os menos honrosos, tratamos com especial honra. O reino de Deus sempre é um reino, meu querido, contra a cultura. Na cultura e na sociedade, o que tem mais dinheiro, o que tem mais poder, os mais bonitos, os mais fortes prevalecem. Talvez até falem da seleção natural, mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus o maior é o menor, no reino de Deus o maior que serve, no reino de Deus o maior se inclina para o menor, no reino de Deus, meu querido, o maior se humilha mais, o maior perdoa mais, o maior serve mais, o maior ama mais, o maior se entrega mais. Eu não sei se no seu coração paira um desejo, meu querido, ou talvez um sentimento, melhor dizendo, de dizer: puxa, eu sou tão pequenino, quem eu sou aqui diante do presbítero tal, do diácono tal, do intercessor Y? Meu amado, minha querida, você é bendito e precioso, escolhido por Deus para fazer parte deste corpo de Cristo. Eu vou fazer uma confissão pastoral pela primeira vez, inédito, confissão pastoral, Pastor Helder para Manancial. Quando nós saímos da nossa igrejinha, de 110 metros quadrados que tinha um templo, e viemos para cá, percebemos, meu querido, a despeito de ter sido uma promessa dada por Deus durante muito tempo, o Senhor, de uma maneira muito extraordinária, meu querido, nos trouxe recursos. Nós mudamos para esta igreja com 7 meses de construção. Se fala que normalmente uma igreja, qualquer obra de igreja é demorada, né? Deus foi bom, não demorou nem 9 meses. E eu sei, meu querido, que algumas pessoas, nesse processo, falam: agora a igreja é grande, o pastor não cuida mais de mim, eu não sou importante. Tira isso da sua cabeça, meu amado. Agora a gente tem que entender que uma coisa é pastorear uma igreja com 30 membros e outra com 300. Que é exatamente o que nós temos hoje. E é claro que o tempo que eu poderia dar a 30, eu não posso conseguir a 300. O pastor tem 24 horas por dia. Talvez você esteja se sentindo, ou já se sentiu desta forma, e eu não estou me justificando aqui, porque eu quero te dar a devida atenção, mas eu quero dizer a você que talvez você se sinta pequenininho, porque eu não tenho um dom de Pentecostes, eu não oro nas línguas, eu não profetizo. Dom não é reflexo de caráter. Dom não é reflexo de santidade. Dom é reflexo da graça de Deus. Domingo passado falávamos isso, que é o Senhor que dá os dons como lhe apraz individualmente. todo crente, se é crente, lavado pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, ele tem dom. Talvez você não saiba quais sejam os seus dons, mas se você é crente, você tem dons espirituais e você faz parte deste corpo e você é importante na casa de Deus. Se o pé disser, eu não sou mão, diz a palavra de Deus, ele não deixará de ser pé. Se a mão disser, eu não sou pé, ela não deixará, a mão deixará de ser pé. Você pode não sentir parte, mas você faz parte de um povo lavado, de propriedade exclusiva de Deus, para a manifestação da glória de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho, do seu amor. Nós fazemos parte de um reino triunfante, inabalável, inacessível, invisível, real, justo, glorioso, que cresce a cada dia, até dia perfeito em que Cristo voltará e vai arrebatar você e eu, que fazemos parte deste corpo de Cristo, que nós temos funções importantes na casa de Deus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Mas o que eu percebo, meu querido, eu vou reafirmar isso, é que existem dois grandes perigos acerca de dons. O primeiro é produzir soberba. Por isso o apóstolo Paulo vai terminar essa trilogia, porque no capítulo 12, 13 e 14 ele vai falar sobre dons e amor, enfim. E ele diz, você que se julga muito espiritual, ele está falando de dons de profecia, de dons de línguas, escute isso e seja exortado no Senhor. Meus amados, o problema de manifestação de dons é que muitas vezes leva o homem ou a mulher a uma soberba. Os dons têm duas grandes finalidades. Primeira, a manifestação da glória de Deus. Segundo, é uma capacitação espiritual sobre a sua vida, é uma capacitação sobrenatural sobre a nossa vida, para edificarmos e abençoarmos o nosso próximo. Eu disse abençoar e edificar o nosso próximo. Eu disse abençoar e edificar a vida do nosso semelhante. Acho que eu não fui claro. É para manifestar a bênção na vida do outro. Não é para autoexaltação. O segundo grande perigo dos dons é gerar ciúmes. E quando nós temos ciúmes, sabe o que você está dizendo em outras palavras? Eu vou recodificar aqui teologicamente. Deus não foi bom comigo. Deus não foi justo comigo, porque deu a ele e não deu a mim. Meu amado, Deus dá a cada um dos dons como lhe apraz ao corpo de Cristo para edificação, porque cada um de nós temos um papel decisivo no corpo de Cristo. Se nós pudéssemos aqui, de uma maneira muito didática, resumir o que é o ministério, o seu ministério, eu diria duas vertentes. Todo ministério tem duas vertentes. É um chamado de Deus, obviamente, uma capacitação do Espírito Santo, a multiforme da atuação do Pai, mas ele se resume a dois aspectos. Primeiro, o seu caráter e o zelo e o esmero de manifestar o dom que Deus te deu. Ponto. Quando nós falamos, então, de ministério, qual é o meu ministério, pastor? Qual é o meu serviço na casa de Deus? O Senhor quer caráter e o zelo, o compromisso, a firmeza, o fervor de você aperfeiçoar ou ser aperfeiçoado, talvez esse termo seja melhor, os dons que Deus te deu. Então quando você fala, eu quero ser muito usado por Deus, se esmere no dom que Deus te deu. Eu quero ser muito usado por Deus, santifique-se na presença do Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui, meu querido, há um quê de mistério. Aqui há um ponto de ato que não é muito simples de resolver do ponto de vista humano, mas louvado seja Deus porque é a igreja do Senhor. É que a melhor forma, ou uma das melhores formas de nós crescermos na casa de Deus, sabe o que é? Diga comigo, exercitando o dom que Deus me deu. Entretanto, Quando nós nos convertemos, estamos exercitando, ou aprendendo a exercitar o dom que Deus nos deu, nós trazemos o quê? Um monte de ranço do mundo. Então há um hiato aqui, meu querido, porque é ao mesmo tempo que nós fazemos a obra de Deus que nós somos tratados. Ao mesmo tempo que nós fazemos a obra de Deus, nós somos transformados. Ao mesmo tempo que nós fazemos a obra de Deus, nós somos, meu querido, tratados no nosso caráter, aperfeiçoados no Senhor. Então há um hiato, porque se a pessoa falar, eu vou estar 100% preparado no meu caráter para fazer a obra de Deus, você nunca vai chegar lá. Se você for ver os discípulos, na caminhada com Cristo, Cristo uma hora encaminhou, enviou aqueles 72 homens, e eles voltaram cheios de júbilo, porque os espíritos se submetiam a eles. E Jesus diz, mas a alegria você deve ter, porque o seu nome está rolado no céu, porque você faz parte de uma igreja triunfante, e que você vai caminhar para a glória de Deus. E Pedro negou, Tomé traiu Jesus, todos aqueles homens, meu querido, negaram a Cristo. É porque na obra nós somos tratados. Há um hiato. Entretanto, quando nós falamos de liderança, nós temos que entender, meu querido, que nós precisamos ter caminhado um pouco mais ou mais, porque a Bíblia diz para um líder, torna-te padrão das boas obras. Então, meu querido, essa dificuldade é porque se a gente põe uma pessoa cheia de ranços ainda do mundo e tira essa pessoa da casa de Deus, não, mas de fazer a obra, ela muitas vezes vai patinar muito. Mas se também a gente deixa essa pessoa, ela se torna às vezes pés de tropeço. Como fazer? Precisamos de uma direção do Espírito. Não existe uma forma. A gente tem que entender que você e eu estamos em reformas. E deveria ter uma camiseta estampada, né? Desculpe o transtorno, estamos em reforma. Estamos fazendo isso para melhor te servir. Todos nós estamos em reforma. Os melhores jogadores do mundo erram pênalti. Pastor, mas a meta é grande demais. É, mas erra. Zico errou um pênalti, vocês lembram disso? Lembro, pastor. Oh, meus amados, nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos um papel fundamental. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos muitos membros, mas um só corpo. Cada parte do corpo de Cristo é interdependente. Diga comigo, cada parte do corpo de Cristo é interdependente. Depende um do outro. E aqui está um ensinamento muito simples e profundo ao mesmo tempo. Viver em comunidade te ensina a amar. Viver em comunidade te ensina a respeitar. Viver em comunidade nos ensina a tolerar. Às vezes a gente não se suporta, né? Num dia a gente está chateado, bravo com a gente mesmo, a gente cheio das nossas incoerências, mas às vezes a gente não tem a grandeza de suportar os outros no amor de Cristo, o pecado, as diferenças, o jeito de ser. Viver unidade, meu querido, nos ensina então ao respeito e ao valor que cada um tem no corpo de Cristo. Se a igreja do Senhor valoriza mais uma pessoa em detrimento da outra, isso é um tipo de pecado. Se a igreja do Senhor valoriza os ricos em detrimento aos pobres, isso é pecado. O Tiago fala sobre isso. Eu vou reafirmar, porque em Cristo não há judeu nem grego, não há homem e não há mulher, não há senhor e não há escravo. Todos nós fazemos parte deste corpo de Cristo. A diversidade existe porque Deus é Deus criativo. A diversidade existe porque Deus te fez único. Deus nos fez único e por sermos únicos existe o quê? Diversidade. Mas teologicamente nós temos que entender que na diversidade deve existir unidade. Na diversidade deve existir unidade. Por quê? Porque há um propósito que está muito acima da sua e da minha vida, dos nossos interesses. E este propósito é glorificar o nome de Deus. Este propósito significa obedecer ao Senhor Jesus em primeira e última instância, em todo o tempo. Então, meu querido, o todo fala mais do que o indivíduo. Entretanto, o indivíduo é indispensável na casa de Deus. Deus não nos trata que nem McDonald's. Já foi lá no McDonald's? Você vai comer McDonald's aqui em Brasília, o sorriso é igual. Você vai em São Paulo, a forma de atender é igual. Aí você vai em Porto Alegre, a mesma coisa. E nos Estados Unidos também. Porque existe um padrão de norma, de procedimento. Do ponto de vista empresarial, isso é fantástico. Mas Deus não nos trata como massa. Deus não nos trata como um todo. Deus nos trata como indivíduos. John Stott, um dos maiores teólogos da atualidade, meu querido, ele diz algo muito profundo. Ele diz que Jesus Cristo nunca tratou duas pessoas de maneira igual. Cada pessoa ele teve um tratamento. Aí você fala, então, pastor, Jesus foi parcial. Não, meu querido. Ele teve tratamentos especiais, mas segundo os mesmos propósitos e as mesmas verdades. E quando nós, então, entendemos, meu amado, que Deus é um Deus que ama a coletividade, e nesta coletividade você não deve perder a sua individualidade. Aliás, isso é casamento, né? Dois se tornam um. Dois se tornam um. E nesses dois que se tornam um, há um mistério, porque um indivíduo é importante, cada indivíduo, mas ele se torna uma pessoa só. Esse princípio da unicidade, ou seja, que dois se tornam um, e que no corpo de Cristo, o somatório dos membros faz com que sejamos corpo de Cristo, isso é bênção demais na nossa vida, porque nós somos interdependentes. Todo alpinista, eles quando sobem, o alpinista mais experiente que está acima, ele coloca marcos e ganchos para jogar a corda e ajudar o alpinista que está embaixo, que está subindo. Ele prepara um caminho para o alpinista que está embaixo. Crente deve ser alpinista. Nós devemos ser alpinistas de nos ajudarmos mutuamente no amor de Cristo. Tem pessoas que têm facilidade com finanças, tem outros que têm dificuldade com relacionamento, tem outros que têm lutas na vida sexual, tem outros que têm problema com bebida. E nessa multiforme graça, meus queridos, o corpo vai se ajustando e vai abençoando e sendo abençoado, porque há uma unidade para a manifestação da glória de Deus. Quando você vê um individualismo exacerbado, de duas uma, ou essa pessoa é muito egoísta, ou essa pessoa teve traumas emocionais ou relacionais que levaram ela a se tornarem fechadas, a se tornar fechado. Esse individualismo exacerbado, ninguém chega aqui, eu sou aqui em uma muralha de proteção, meu querido, porque ele não consegue se relacionar de uma maneira sadia, e quando alguém começa a se aproximar dele de uma maneira mais íntima, essa pessoa tem a tendência de fugir, essa pessoa tem a tendência de sair, de manter os relacionamentos, oi, tudo bem, beijinho, alguns crentes beijinho no ombro, enfim, não, brincadeira, gente. E na realidade, meus amados, o que nós temos que compreender é que esta individualidade, que é uma proteção, um mecanismo de defesa, uma muralha que você faz, você esquece de um detalhe. Quando você se protege, você se anula ou você se isola, porque existe um muro e você está sozinho neste muro. A Bíblia diz, quão bom e agradável ver os irmãos unidos. E as pessoas falam que relacionamentos são difíceis, lidar com gente é difícil. Tem uma moça na academia que ela sempre fala, pastor, eu tenho sete cachorros, dois papagaios, duas tartarugas, porque eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Mas a Bíblia diz que vivermos unidos é bom e agradável. Você não pode deixar que as suas más experiências falem mais forte ou mais alto do que o que a Bíblia ordena e diz como promessa, que viver juntos, unidos, é bom e agradável. É bom e agradável. Quarto lugar, penúltimo lugar, os membros do corpo devem dedicar-se uns aos outros. Os membros do corpo devem se dedicar uns aos outros. Permita-me ler Romanos 14, 7, 8. Olha que texto forte. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Meus amados, o que Paulo está dizendo, que você não é um indivíduo isolado do mundo, que você não é uma ilha, que nós não somos seres autônomos, independentes. Pastor, eu tenho 21 anos de idade, eu já cumpri a minha maioridade, eu sou plenamente responsável pelos meus atos, legalmente falando, civilmente, de todas as esferas. Então eu posso fazer o que eu bem entender, que eu sou dono desse narizinho aqui. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ninguém vive para si. Ninguém morre para si. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o homem é individual. Você sabe de onde surge isso, Mara? Do ego e do orgulho, porque Deus, o homem coloca o homem no centro, e por eu ser o centro, eu sou um indivíduo, eu posso todas as coisas, eu exijo, eu quero os meus direitos, eu faço isso. Esse crescimento do direito, que tem o seu lado muito especial, mas também tem um lado, meu querido, carnal e maligno, porque levam as pessoas a se tornarem tão individualistas, a criarem fábricas, meu querido, de processos e de danos morais, materiais, o que dirá no próprio Estados Unidos? Mas Paulo está dizendo que nós não somos um indivíduo isolado, autônomo, independente, e que podemos fazer qualquer coisa. Você pode ter 50 anos de idade, pagar os seus impostos, você não vive para si. Se vivemos, se não vivemos para si e não morremos para si, vivemos pelo Senhor e para o Senhor, com Ele vivemos e com Ele morreremos. O que o Senhor está dizendo então é que você foi criado, meu querido, como um indivíduo único, especial, particular, único, mas que faz parte de uma engrenagem. Num termo mais teológico, que faz parte, os filhos de Deus, do corpo de Cristo, para a manifestação da glória do Senhor. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero. Você não é capitão da sua vida. Em ti não está o governo da sua alma. Nós não somos arquiteto do nosso espírito. Nós somos do Senhor. E vivemos pelo Senhor. E morremos pelo Senhor. E fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, quer vivais, quer morrer, quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. E quando eu entendo que eu não sou um indivíduo isolado do mundo, mas que eu faço parte de um corpo de Cristo abençoado, então, meu querido, Deus te chamou nesta terra, no corpo de Cristo, para dedicar um a outro. Minha avó sempre falava, nossa, como eu gosto de dar presente. Eu era menino, eu tinha uns 7, 8, 10 anos. Eu pensava, isso dá certinho, ela gosta de dar presente, eu gosto de receber. Uma dupla ótima. E hoje eu entendo o que ela dizia, que melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. Melhor é você estender a sua mão, meu querido, do que receber. Aliás, as duas coisas são importantes, e cada um tem os seus papéis, e cada um tem os seus momentos, meu querido, e nós temos que entender que você, não importa a sua condição social, o seu sexo, a sua idade, a nossa raça, você tem muito a oferecer ao seu próximo. Você tem muito a se dedicar no corpo de Cristo. Nós temos muito a dar. Minha mãe sempre brinca: a pessoa está com depressão, dá 3 tanques de roupa suja para lavar. Brincadeiras à parte, e é claro que brincadeiras muito à parte. Você quer plenitude de vida? Seja um instrumento de Deus. Exerça com zelo o dom que Deus te deu. E purifique o seu coração para que você e eu não sejamos pedra de tropeço para a manifestação do nosso ministério. Cada membro deve se dedicar um ao outro. Pais, coloque seus filhos, isso serve para mim, de 6, 7, 8, 10 anos, para lavar uma louça, para arrumar uma cama. Faça ele trabalhar na sua casa. Você está ensinando coisas profundas para o seu filho se você ensinar desde pequenininho a dedicar, a fazer parte da família, da casa de Deus ou na sua própria casa. Tem mães que são super protetoras e fazem tudo para o filho porque é uma forma de dedicar o amor, a graça, a misericórdia, mas esquecem que você está privando o seu filho de um grande privilégio, que é de servir. Lavar o louça, meu querido, não quebra a mão de ninguém, jovem. Acho que os jovens estão lá atrás, né? Depois você dá o recado para eles lá. Quinto e último lugar, cada membro deve se regozijar e sofrer com os demais membros. Versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aqui talvez esteja um grande termômetro da sua espiritualidade, da nossa espiritualidade. Porque sejamos honestos, meus amados, e eu quero que você faça a reflexão. Quando o irmão vem aqui, conta no púlpito ou conta na igreja, que teve uma grande bênção, passou num concurso público, vai casar, vai ter um filho, tantas bênçãos que Deus nos dá, como que você se sente? Você se alegra verdadeiramente com a vitória do seu irmão? Ou você pensa, puxa, o Antônio chegou na igreja 2 meses, 6 meses, 10 meses, o cara já sentou na janelinha. Eu estou aqui há 6 anos. Não é possível que a Belfina, fina daquele jeito que é, em 1 ano já está casando. Eu estou aqui há 15 anos na igreja, esperando. A graça de Deus não é bolo. Não é porque um recebeu, o seu pedaço será melhor. Porque a graça de Deus, meu querido, ela é infinita. Ela não tem fim, ela é extravagante, ela é abundante. Você sabe por que nós nos incomodamos muitas vezes com o sucesso do outro? Porque somos orgulhosos. Porque pensamos no fundo, eu mereço mais do que ele. Porque somos egoístas, pensamos, eu queria estar no lugar dele. Porque pensamos, não é possível aqui com toda essa luta e ele ali já indo à frente. Arranque isso do seu coração. Tire essa inveja, esses ciúmes do seu coração que não vai te levar a lugar nenhum. Então, meu querido, para você se alegrar com a bênção do outro, você precisa ter um coração humilde e aprender o que é o contentamento. Mas para a gente chorar a dor do outro, nós precisamos da compaixão, da sensibilidade do Espírito. Porque quantas vezes a gente vê o nosso irmão num problema, estou nem aí, não é comigo mesmo? Estou nem aí. Se nós precisamos de humildade para nos alegrar com a bênção do outro, nós precisamos, meu querido, de um coração sensível para chorar a dor do outro. Chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Mas não fazer alegrar com os que choram e chorar com os que se alegram. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia declara que nós devemos chorar com os que choram. Você se importa com o outro? Você vê uma necessidade na igreja e fala, puxa, eu vou ajudar nisso aqui? E quando eu vejo a vitória de alguém, eu falo, engrandecido seja o nome de Deus, porque Deus é bom e fez na vida dele, e eu louvo a Deus por isso. Nós somos um corpo, escolhidos pelo Cristo, capacitados pelo Espírito, e que vamos atuar de muitas formas, apesar de sermos muitos membros, somos apenas um só corpo. E neste corpo não existe chefe, a não ser Cristo. Neste corpo, meu querido, é o Senhor, o Rei da Glória, e cada parte do corpo, ele é interdependente, é ligado uns aos outros. Cada parte desse corpo tem um papel fundamental. Cada parte desse corpo deve dedicar-se um ao outro, e cada parte desse corpo deve se alegrar com a vitória e chorar com a dor do outro. Eu tenho visto as entrevistas dos jogadores de futebol. Eu não sei se é de marketing ou não, meu querido, não vou entrar nesse mérito. Mas eu percebo, pelo menos no falar deles, que há um espírito de coletividade. Porque o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, ele não ganha a Copa se não tiver um time adequado. E a Portugal foi o quê? Desclassificada. Todos nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Só existe unidade se houver a manifestação do poder de Deus e o amor. A nossa unidade é o reflexo da nossa espiritualidade. Aonde há unidade, há bênção de Deus. Meu Senhor. Eu vou pregar daqui uns dias sobre isso. Quando dois ligarem na terra, você pode entender o que é isso? Está ligado no céu? Quando dois desligaram na terra, está desligado no céu? Deus deu a chave para a igreja do Senhor Jesus Cristo ligar e desligar quando há unidade. Você faz parte da família de Cristo. Faz muito tempo que eu não falo isso. Na casa de Deus só existe uma porta. Não existe portas do fundo na casa de Deus. Na casa de Deus só existe uma porta. É a porta da entrada, que é para os bêbados, os prostitutos, os mentirosos, os avarentos, os idólatras, os pervertidos sexuais, os gananciosos, os apáticos, os medrosos, para todos os pecadores. E só existe uma forma de você sair de uma igreja local. É pela mesma porta que você entrou para entrar por uma outra porta de uma outra igreja local pela frente. Mas tem pessoas que brigam com outro e saem pela porta do fundo, brigado, chateado, com o pastor, com a liderança, com A ou B. Não faça isso, porque isso será veneno na sua alma. Nós somos um corpo, e quando um sofre, todos sofrem, e quando um vence, todos vencem. Você é importante na casa de Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos um instrumento de Deus. Eu nunca pensei em ser um pastor. Eu nunca na minha vida tive pretensão em ser um pastor. E eu não sou merecedor disso, meu querido, mas aprove o Senhor me escolher. E isso não me faz melhor do que absolutamente ninguém. Isso me traz uma responsabilidade no corpo de Cristo, diferente da responsabilidade do chamado que Deus te deu. Mas você é importante na casa de Deus. A Igreja Presbiteriana Manancial não é do pastor Helder. O CNPJ da Igreja Presbiteriana não está no pastor Helder. E se porventura um dia essa igreja deixasse de existir do ponto de vista da igreja, todo esse patrimônio não vem um centavo para o pastor Helder. Porque esta igreja não é minha. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ninguém trabalha para o pastor Helder, ninguém trabalha para os presbíteros, ninguém trabalha para a Liégena, que é a líder do louvor, ninguém trabalha para a Laura, que é a líder da intercessão. Nós atuamos para a honra e a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo, meu amado, e relembrando ao seu coração, se pudéssemos resumir o que é o nosso ministério, resumiríamos em duas vertentes: caráter e fidelidade pelo dom que Deus te deu. Naquele grande e glorioso dia, quando Cristo voltar, diz a palavra de Deus que importa que os seus dispenseiros se encontrem fiéis ao seu chamado. Fiéis à vocação que Deus nos deu. Fiéis àquilo que o Senhor depositou na sua mão. E se você falar, mas é tão pequeno um talento, eu vou enterrar este talento porque eu não sei como desenvolvê-lo. Quando o juiz chegar à porta, quando o Senhor chegar à porta, você vai prestar contas a este talento que foi enterrado. Você é precioso na casa de Deus. Você é bendita na casa do Senhor. A casa de Deus sofre quando você está apático ou aquém daquilo que Deus quer. Mas a igreja é fortalecida e revigorada quando você e cada um de nós nos colocamos fiéis ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Que eu e você possamos, meu querido, desejar ardentemente a sermos um instrumento de Deus, numa concepção que tudo isso é para a glória de Deus, que é um privilégio grandioso demais. E o apóstolo Paulo termina esse perícope, essa ideia, essa unidade teológica, dizendo: busque com zelo os melhores dons, porque à medida que Deus vai nos dando dons, você vai sendo capacitado pelo Senhor para ser um instrumento poderoso para a glória dele e para a edificação do seu próximo. Feche teus olhos. Quero conclamar a você ouvir a voz do Senhor e dizer: eu quero me colocar à disposição do reino de Deus. Você não precisa de um cargo para fazer a obra de Deus, mas você precisa se dispor em fazer a obra de Deus. Você precisa dizer: eu vou pegar os dons que Deus me deu e eu vou exercitá-lo com zelo, com amor, com destreza, com graça, com prontidão, com abnegação, com entusiasmo e com amor. Papai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus que pessoas que estejam se sentindo distantes da tua casa, frias na tua presença, que o Senhor possa, Deus, dar a eles a dimensão e a honra de fazermos parte de um mesmo corpo, apesar de sermos muitos membros. Dê a eles, Senhor, a concepção que melhor é dar do que receber. E que à medida que nós nos entregamos e nos doamos, nós somos tratados e transformados. Leva-nos, Deus, a esta realidade tão profícua e tão abençoada, que nós não somos um, que nós não vivemos para si, mas nós vivemos um para o outro e morremos e vivemos para Cristo. Eu quero abençoar os teus filhos e as tuas filhas na dimensão de nós devemos nos dedicar um ao outro, que nós devemos nos servir mutuamente, que nós devemos nos suportar mutuamente, que nós temos que ser interdependentes. Leva-nos, Senhor, a uma realidade, uma compreensão mais graciosa e poderosa. Oh Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos eleve, que o Senhor fortaleça o coração dos teus filhos e das tuas filhas, que os membros que se julgam, se sentem menos honrados, são os mais dignos de honra, que na multiforme graça o Senhor deu dons e talentos a cada um de nós para a manifestação da tua glória. Oh Deus, agracia os teus filhos, impulsione-os a te servir, dê fome e sede do teu reino, dê fome e sede de ser um instrumento para a manifestação da tua glória. Porque existem milhares e milhões de pessoas que estão sendo mortas neste momento, que estão se perdendo, Senhor, porque não conhecem o teu evangelho, porque muitas vezes degladiamos internamente e esquecemos de olhar para fora para atrair aqueles que não te conhecem. Mas que não seja assim na Manancial, que não seja assim, Senhor, sobre cada um que nos ouve. Eu quero te abençoar, meu amado e minha amada, que a graça, a paz, o refrigério, o poder de Deus se manifeste de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira bendita, e que possamos viver nesta dimensão quão bom e quão agradável é os irmãos viverem unidos. Nós fazemos parte de um só corpo, de um só Espírito. Esse ministério dado por Jesus, a capacitação pelo Espírito e a diversidade ministerial é dada pelo Pai. Nos leva a esta dimensão e essa concepção tão especial, eu te peço, em Cristo Jesus, a igreja diz amém, Senhor. Amém, igreja. Nós vamos participar da Santa Ceia. E este é um momento de tanta alegria, meu querido. Esse é um momento tão especial. A Santa Ceia tem tantas... Existem tantos ensinamentos que a Santa Ceia nos dá. A Santa Ceia nos remete àquilo que foi executado há 2000 anos. Ninguém tirou a vida de Cristo. Foi Jesus Cristo que deu a sua vida voluntariamente, por amor a você e a mim. E quando entendemos, meu querido, por que Cristo teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. E Deus leva isso tão a sério. Deus leva isso tão a sério que matou o seu próprio filho, porque ele não brinca e ele não admite o pecado. Entretanto, meus amados, apesar de Cristo ter sido amaldiçoado, maldito aquele que é pendurado no madeiro, ele fez isso para declarar a você e a mim que nós somos abençoados. Ele fez isso por amor a cada um de nós. Então, ao mesmo tempo que a Santa Ceia nos remete, meu querido, aos 2000 anos que ocorreu, mas ela nos remete à eternidade em que nós vamos passar toda a eternidade com Cristo e para a manifestação da glória dele. Isso é feito tanto do ponto de vista de você, com a sua intimidade com Deus, e por isso diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, nós já oramos hoje, mas ao mesmo tempo que é feito de uma maneira individual, é feito de uma maneira coletiva. No céu não vai ter praia deserta não, gente. No céu nós vamos viver a eternidade uns com os outros, e nós estamos sendo tratados e transformados, meu querido, a partir do momento que a gente aprende a vivermos em comunhão. Poucas coisas vão te tratar mais na sua vida do que relacionamentos. Relacionamentos, meu querido, para que nós possamos abençoar e ser abençoado, tratarmos e sermos tratados, expurgar a vaidade, o ego, o orgulho do nosso coração e aprender o que é amor. Nós vamos participar deste momento singular, com reverência, mas com muita alegria, porque Cristo vive, porque o Senhor reina, porque Ele te chamou para fazer parte deste corpo. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados para vivermos de uma maneira santa e irrepreensível no Senhor. Você que faz parte de uma igreja evangélica, que está em comunhão com Deus, fique de pé. Vai trocar o cálice que você tem aí com alguém e você vai dizer assim: nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Olhe nos olhos da pessoa e diga: nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Olhe nos olhos da pessoa. Oh, Deus bom. O Senhor deliberadamente escolheu o caminho da cruz para produzir um corpo indizível, invisível, mas real, bendito e majestoso, para a manifestação da glória dele e para que nós possamos aprender a exercer este cristianismo, que é amar uns aos outros no amor de Cristo. Te louvar por cada ovelha, Senhor. Eu me sinto honrado por fazer parte desta igreja. Eu te louvo, Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos, dos pequeninos, porque foram escolhidos pelo Senhor, porque ninguém se achega a ti se o Senhor não chamar primeiro. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. E ninguém que tenha o Espírito Santo possa dizer Jesus Cristo é amaldiçoado. O Senhor nos deu o privilégio de fazermos parte desta igreja, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos ama. Pai, estamos aqui agora relembrando e celebrando aquilo que o Senhor fez de uma maneira cabal, definitiva, absoluta, perfeita, que foi pagar toda a maldição do pecado que pesava sobre nós. Por isso que em Cristo não há mais culpa, porque somos justificados pelo sangue precioso do Cordeiro. A ti, Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Leva-nos, Deus, a um patamar mais elevado de unidade, de cumplicidade, de respeito, de amor, de dedicação, de alegria com alegria, de tristeza na tristeza. Oh, Deus, revela a tua graça e a tua glória, o teu amor e o teu poder a cada um de nós, eu te peço, em Cristo Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, ele estava com seus discípulos, unidos em uma intimidade muito profunda, e ele pegou o pão, repartiu o pão e distribuiu o pão aos discípulos e disse: este é o meu corpo, tomai e comei todos vocês. Tomai e comei todos nós, meus queridos. Em seguida, ele tomou o cálice e deu um nome teológico que fez uma mudança abismal. O cálice da nova aliança, onde o véu seria rasgado, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Apenas alguns poucos homens tinham acesso a Deus. Esse véu é rasgado, ele diz, e todos terão acesso por meio de Jesus Cristo. Todos terão acesso por meio de Cristo. Todos fazem parte deste corpo e são sacerdote universal, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos eleitos, separados, remidos pelo Cordeiro, pelo Jesus Cristo. Este é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, em favor de todos os que creem. Por isso, podemos ter livre acesso a Ele. Tomai e bebei todos vós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus para todo sempre. Amém. Vou na paz. Deus abençoe, meus amados. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.